ser mãe é tão bonito é ter amor sem limites. É assumir vários papéis e não ser reconhecida por isso. Mas tudo bem, o amor é maior. Ser mãe é o maior privilégio que uma mulher pode ter. Essas frases todas são tão bonitas para se dizer no Dia das Mães, colocar no cartão vermelho em letras douradas, mas... As mães não precisam só de frases bonitas pronunciadas uma vez por ano. Elas precisam de políticas públicas que levem em conta suas necessidades. Mais da metade dos alunos de universidades públicas são mulheres. Dentre elas, várias são mães. Mas as políticas públicas de incentivo à permanência delas na universidade praticamente não existem. A única política atualmente em vigor é a licença maternidade a partir do 8º mês de gestação. Nesse episódio, nós falamos com Gislaine Brenner, Amanda Santos e a professora Nara Bobico sobre como conciliar maternidade e vida acadêmica. Meu nome é Júlia e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com, pelo WhatsApp no número 99994-2372, o Twitter é o @podpolifonia e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast. Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Além desses recados que a Ana deu, eu só queria dar um pequeno aviso. Talvez vocês ouçam uns barulhos de carro durante as falas, mas é que como o horário das meninas é bastante complicado, a gente só conseguiu marcar com todo mundo no sábado. E por isso, a gente não conseguiu reservar nenhuma sala com isolamento acústico. Mas o que importa é que a nossa conversa foi bem legal. E é isso, podem ficar com o episódio agora. Estamos aqui hoje com três mães para uma roda de conversa sobre vida acadêmica e maternidade. Vocês podem se apresentar então, por favor? Bom dia, meu nome é Nara Bobico. Eu me graduei em licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado pela Universidade Federal também do Paraná em matemática e fiz meu doutorado em matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Desde 2015 sou professora aqui da Universidade, da UTFPR, do Departamento de Matemática, e em 2013 eu recebi um título, que eu acho que foi o título de mais relevância e impacto na minha vida, que foi o título de Mãe da Cecília. Olá, eu sou a Gislaine, eu sou mãe do André e do Caio, e nas horas vagas eu fui acadêmica de arquitetura e urbanismo aqui na UTFPR por 6 anos. Talvez o fato de ser mãe deles tenha a ver com o fato de ser 6 anos e não 5, como deveria ser. Oi, eu sou a Amanda e eu estudo comunicação organizacional na UTFPR e durante essa trajetória no 4º período aconteceu que eu virei mãe da Sara e é isso aí, estamos tentando agora nos formar juntíssimos e felizes. Bom, então se vocês quiserem falar um pouco sobre quando vocês ficaram sabendo que vocês seriam mães, em que ponto da vida acadêmica que vocês estavam? E, tipo, qual foi a reação de vocês nesse momento? Eu engravidei quando eu tava no 4º período da faculdade e isso foi, assim, muito difícil, no sentido que eu tinha acabado de conseguir a minha bolsa pra ir pro intercâmbio em Portugal e isso foi, assim, muito pesado. Porque logo que saiu o resultado, foi, assim, uma semana seguinte que eu tinha descoberto a gravidez, e não foi fácil, assim, mas... Enfim, é uma questão tudo de... da gente... É uma questão de aceitação, na verdade, é uma aceitação diária naquele momento, foi... E a gente tem que viver com o que a vida traz pra gente, né? Eu não fiquei sabendo, eu não acordei um dia e tive essa notícia. Eu escolhi. Eu escolhi ser mãe, escolhi o momento pra isso. Então eu acho que é uma diferença considerável, assim. Eu tinha acabado de abandonar um curso de engenharia civil que eu tava fazendo e pra mudar pra arquitetura. Mas não tinha arquitetura em Ponta Grossa. E isso demandava mudar pra cá e a gente optou por esperar o meu companheiro terminar a graduação dele e depois mudar pra cá. Então, esse ato entre ele concluir e eu recomeçar minha vida acadêmica, a gente decidiu ter um filho ali. Então, ele já teria alguma idade, eu já tinha 27, o nosso filho já teria alguma idade quando eu voltasse para a academia. Mas a graduação dele acabou se estendendo mais do que a gente esperava e a gente teve um segundo filho, então eu tive dois filhos antes de começar a graduação. Então, quando o meu pequeno tinha um ano e o outro quatro, eu retomei o cursinho e tudo, recomeçando uma coisa que havia ficado há alguns anos em stand-by na minha vida. Eu fiquei sabendo que eu estava grávida da Cecília durante, no final do meu terceiro ano de doutorado. Para tentar contextualizar um pouco, na época eu tinha uma rotina de estudo muito intensa, então eu essencialmente estudava 10, 12 horas por dia. Só ia para casa para dormir, para comer, e assim o meu marido também, né? Que ele era estudante de doutorado junto comigo. Então quando a gente descobriu que a Cecília estava a caminho, foi uma mistura de sentimentos, foi uma confusão, assim. Eu ia da euforia de uma coisa que eu gostaria, não, apesar de não ter sido planejado, era uma coisa que eu sempre tinha intenção de ser mãe. Não naquele momento, mas tinha intenção. Ao desespero de como que seria a minha vida. Se eu ia ter que largar tudo, ou se eu não ia ter que largar tudo. Se eu tava em outra cidade, morava no Rio de Janeiro, longe de família, longe de família, né? Meu marido morava lá também, fazia doutorado comigo, mas longe de apoio de pais, de sogras que pudessem dar uma mão, vivendo de bolsa de doutorado, que também complica muito, né? Então, era realmente foi uma oscilação de sentimentos muito grande e de tentar se adaptar, de tentar ver o que, que eu vou conseguir fazer agora, o que, que eu posso fazer, é viável, não é viável prosseguir com o doutorado, o que, que pode ser feito. Na época, eu tinha um pouco de vantagem, vamos dizer assim, em relação a ter durante uma graduação ou no começo do doutorado, que eu já não tinha mais disciplinas obrigatórias que eu precisava cursar. Então, eu não tinha esse impacto de estar em sala de aula. Mas eu dava uma monitoria, que era em sala de aula, então, como se eu desse aula, sabia que eu ia ter que abandonar isso quando minha filha nascesse, até porque era noite, eu não ia ter como conseguir isso, e isso significava uma redução ainda de bolsa, né, que isso vinha uma bolsinha extra. E ter que a própria gestação em si, lidar a gestação com os estudos, era uma coisa complicadíssima. Não sei se é o caso de todo mundo, mas eu morria de sono o dia inteiro. E é dificílimo você conseguir estudar, você conseguir se concentrar no trabalho que você tem que fazer, sabendo que tem um monte de preocupações de como que você vai dar conta de uma criança, de como que você vai fazer isso longe dos seus pais, longe de apoio familiar, como que você vai fazer isso com uma limitação financeira numa cidade que você não tem um pleno domínio, não tem uma casa de verdade, não tem... tudo isso gera uma angústia muito grande e você, em meio a tudo isso, ainda conseguir tocar a tua vida acadêmica normalmente é um desafio absurdo. Isso mesmo antes da criança vir a nascer, né? Depois é a próxima pergunta. Eu acho que a questão da rede de apoio familiar é uma coisa que sempre pesa muito, especialmente para quem engravida durante a graduação. Você ter um filho e não ter com quem contar inviabiliza qualquer outro projeto, seja ele acadêmico ou profissional. Se você não tiver uma rede de apoio, um companheiro que te suporte ou uma família que esteja junto com você, não é possível, simplesmente não é possível. O estereótipo de não dá para conciliar vem de um momento em que as mães não tinham seus companheiros para ajudar na criação. As avós, que antes cuidavam dos filhos, hoje têm suas próprias vidas e carreiras, então também não são pessoas extremamente disponíveis como era no tempo dos nossos avós, assim. Eu acho... Posso falar? Pera, como que eu dou o nome? Nara. Eu acho que, assim, nessa parte, a minha história também é um pouco parecida com a Nara, porque eu morava sozinha aqui em Curitiba, né? Eu morava... Tinha 21 anos, estava sozinha aqui em Curitiba, engravidei no meio da faculdade, e nisso que eu passei no intercâmbio, a minha amiga também passou junto comigo. E, assim, ela ia, eu não ia mais. Eu acho que isso foi muito pesado, assim, sabe? E, tipo, a rede de apoio, eu tinha que eram meus amigos aqui. Porque eu também, com o pai da criança, assim, ele era meu melhor amigo na faculdade, mas desde então a gente foi tendo uma, assim, só desavenças, enfim. E isso, acho que... Eu pensei, assim, com quem que eu ia contar depois, né? Que a minha amiga fosse embora e o que que eu ia fazer. Mas isso, a minha mãe veio pra cá quando eu tinha, acho que eu tava com, acho que uns 7 meses já, e ela veio e me deu todo esse suporte, assim. Ela tá comigo aqui até hoje, enfim. Acho que isso é essencial, porque eu não sei, eu acho que eu jamais ia continuar a faculdade se isso não acontecesse. Eu teria que ir embora lá pra cidade, né, enfim. E, enfim, a rede de apoio é essencial mesmo. Eu não tenho uma família próxima, não tenho alguém, tipo, de família disponível, assim, ou que tenha se prontificado a fazer isso, nem poderia. Mas o meu companheiro esteve sempre muito presente. Ele participou de... Ele não foi o pai ajudinha. Ele foi o pai que fez tanto quanto eu. Fora amamentar, talvez. Mas fora isso, ele sempre participou muito. Então eu não tive a dificuldade de estar sozinha, apesar de não ter nenhuma família perto. Eu ia comentar essa questão do apoio. Eu acho que ela realmente é essencial, assim. Em menor grau ou maior grau, a maternidade tem um impacto na vida de qualquer mulher. Eu convivo com colegas minhas de trabalho que hoje já com profissão estabelecida, já concursadas ainda, né? Não é nem no setor privado. Quando você tem um filho, tudo muda. Você tem, mesmo que você tenha 6 meses de licença, a hora que você volta, você tem um impacto. Tem toda uma questão a ser adaptada, uma questão de primeiro filho ainda, de você lidar, de conhecer como é que faz, como é que não faz. É um mundo novo, é uma mudança na tua vida enorme. Você ter isso com qualquer dificuldade a mais é um desafio enorme. Então, assim, eu penso, quando eu tive durante o doutorado, de ter que conciliar o doutorado, se eu soubesse o quão difícil seria, eu provavelmente teria desistido. Eu fico feliz que eu não sabia, porque hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tive de não desistir. Mas eu não tinha consciência de toda a dificuldade que seria. Eu, com o apoio do meu marido, na época que estava na mesma situação, então ele também estava estudando, mas ele me deu o suporte todo. Claro, ele não sentia sono, ele não tinha os enjoos, ele não tinha, né, da gestação, não tinha que amamentar, mas no que ele podia, ele tentava ao máximo ajudar. Minha família deu suporte como pôde, a família dele deu suporte como pôde, eventualmente indo pra lá. Quando eu tinha reunião com meu orientador, eventualmente meu marido ficava do lado de fora enquanto ele conseguia que minha filha não chorasse e tal. Então a gente fez toda uma dinâmica pra coisa funcionar. Foi muito difícil. Mas ainda assim, eu tive o suporte do meu marido, eu tive o suporte da minha família de longe, que às vezes eu ligava chorando pra minha mãe, dizendo, eu não vou dar conta, dizendo, não, vai, continua. Eu tive suporte de alguns amigos que, mesmo às vezes não entendendo bem o que eu tava passando, tentavam de alguma forma ajudar. Eu tive suporte da pessoa do qual a gente alugava. A gente não morava num apartamento nosso, era uma espécie de, como se a gente alugasse um quarto de um apartamento. E a pessoa, a proprietária do imóvel, falou: não, a gente dá um jeito, que você precisar, dá um jeito. Ela não precisava fazer isso, então teve esse suporte também. Teve o suporte da instituição, que fez o que pôde para conseguir prorrogar um pouco mais minha bolsa de doutorado. Então eu não terminei o doutorado em 4 anos, eu terminei em 5, mas eu só pude fazer isso porque eles prorrogaram a minha bolsa. Eles conseguiram achar um meio de fazer isso de forma lícita. Eu tive apoio de pessoas que eu nem conhecia direito e que eu consegui escrever e-mails que me diziam e que tinham passado por essa situação. Eu acho que isso para mim foi muito importante, saber que outras pessoas tinham conseguido fazer isso. Então tinha uma professora, a professora Aileen, da Federal do Paraná, que ela teve gêmeas durante o doutorado, e eu pensava, meu, se ela teve gêmeas, eu tenho que conseguir dar conta de uma, né? Então, conversar com pessoas que passaram por isso era muito importante. Agora, eu fico realmente tocada de pensar como é que... Eu acho que eu não daria conta se eu não tivesse todo esse apoio. E quando eu vejo a realidade de alunas que têm que passar por isso sem ter o apoio do pai da criança, que tinha que estar passando por isso tanto quanto, não é o filho dos dois tanto quanto. É, de repente, o choque de realidade que é maior ainda. O fato de eu já estar no doutorado, eu já estava um pouco mais velha, então, por mais que os meus amigos ainda tivessem outro momento de vida, era muito mais fácil de adaptar e de conciliar as coisas, era muito mais fácil de eu conseguir ter um convívio ainda com as pessoas. Apesar disso, quando você tá na faculdade, não adianta, a maioria dos lugares que as pessoas vão não é nem saudável pra você ir com uma criança, né? Então você, mesmo que as pessoas não queiram, você acaba tendo que se isolar de todo esse convívio social. Então, toda essa maternidade, que já é difícil, lá pra aquela, quando eu comecei, pra mãe que tava lá numa profissão estável e tudo mais, imagina todo o impacto que é pra alguém que não tem nenhum desses suportes. E querendo ou não, a gente muitas vezes fecha o olho, porque a gente só reconhece isso quando a gente tá passando. Eu provavelmente tive colegas minhas na graduação que passaram por isso e eu não fazia ideia do que elas estavam passando. E eu possivelmente poderia ter ajudado, poderia ter aliviado de alguma forma, mas eu nem sabia que essa dificuldade toda existia. Eu acho que talvez esse seja o grande objetivo de um podcast como esse, é você poder divulgar para que pessoas que estejam passando por isso saibam que dá para passar, é difícil, mas dá para passar. E que tem pessoas que de alguma forma vão poder te ajudar. E que não é nenhum. Não, ninguém tá te fazendo um favor em te ajudar. Todo mundo tá tentando fazer a sociedade ser um pouquinho melhor com isso. Acho que a gente para 5 minutos pra tomar uma água agora. Essa aceitação e esse apoio dentro da universidade, ele é muito pequeno. Você ter uma criança dentro da universidade é um peso que poucas pessoas entendem, poucas pessoas se esforçam para entender. Então, eu já tive situações extremas, assim, de precisar levar eles para aula junto comigo. Para eles era ótimo, né? Uma febre era sempre um prêmio porque eles iam para a escola da mãe. Então eu levava uma criança doente que ficava encolhida no cantinho, assim, com cara de gripe. Para eles era ótimo, era super divertido conhecer a minha escola. Mas eu já tive professores, tipo, eu encarei muita cara feia, assim, professores olhando torto. Já tive uma professora que perguntou se não podia deixar ele na sala do lado, quietinho, para não atrapalhar a aula. E ele estava quietinho, ele estava doente. Ele tinha 4 anos. Eu não respondi, mas eu pensei, claro, só deixar com um potinho de ração e um jornal que ele fica. Pensei isso. Falei, acho que é complicado. Mas também tive muitos professores que tiveram um entendimento, principalmente os que tinham filho. Já vi professor dando aula com um bebê no colo de uma colega que tinha acabado de ter o bebê, tinha acabado de voltar da licença, e precisou levar, e o professor deu aula segurando o bebê dela para ela conseguir continuar acompanhando a aula, continuar trabalhando. Então, existem casos e casos, assim. O problema nisso é que a gente fica refém da individualidade, do que cada professor vai, de como cada um responde. A gente não tem uma política de... A gente não tem um suporte da universidade de onde deixar uma criança. Somos muitas alunas, somos muitas professoras. Eu já tive professora que precisou levar filho para aula, que não teve o que fazer, de última hora surgiu um imprevisto e ela precisou levar os filhos. Então, são muitos casos de mães, funcionárias, muitas mães. Então, a universidade não pensar nisso, não ter um sistema de suporte mínimo para acolher, para entender essas mães, é uma falha muito grande, assim. É uma visão seletiva, assim. Como você tinha dito, você não entende, você não pensa nisso, a não ser que você esteja vivendo. E as pessoas que vivem são muitas. Somos muitas mães na universidade. Acho que eu comecei a pensar nessa questão de estrutura para as mães quando aconteceu comigo, né? Porque acho que ninguém tem esse olhar antes, assim. Tanto que eu comecei a vir com sono e comecei a reparar, assim, quando a Sarah nascer, né? Se eu tiver que trazer ela, hoje eu dou... Ainda bem que eu não tive que trazer ela até hoje. E acho que deveria ser ao contrário, né? Ainda bem que eu posso trazer ela e posso estudar e posso estar tranquila que ela tá comigo. Mas, assim, eu penso, assim, se eu tivesse que trocar uma fralda dela, assim, eu desafio uma pessoa a trocar uma fralda de uma criança nessa universidade. Porque eu vou trocar aonde, gente? Não tem nem vaso que preste aqui direito. Tipo, eu vou trocar em cima da carteira, eu acho. No meio de todo mundo ali, seja o que Deus quiser, né? Mas, enfim, eu lembro que quando eu voltei pra faculdade, a Sarah tava com 2 meses, porque a licença pra estudar isso são 3 meses só aqui. E nisso, meu peito enchia durante a aula, assim, e começava a vazar, assim. Eu sentia, assim, de repente meu moletom tava molhado, assim, de leite. E eu pensava, meu Deus, eu vou ter que ir pra limpar isso. Eu ia lá no banheiro e começava, assim, a tirar a blusa e limpar no meio, assim, de todo mundo, tava ali. Não tem um lugar, assim, sabe? Tipo, por exemplo, se eu trouxesse ela pra eu amamentar, onde que... Sei lá, eu queria amamentar um lugar mais tranquilo, quem sabe, assim, mas não tem... estrutura nenhuma, realmente, nenhuma. Eu lembro que eu lembro exatamente quando eu tava, assim, eu vim até uns 9 meses pra faculdade, e eu com aquela barrigona subindo o bloco a rampa do E, né? Nossa senhora, tipo, aquilo era um desafio, eu subi, óbvio, tinha o elevador ali, mas até usar, tipo, tava atrasada pra aula, enfim, eu simplesmente ia pela rampa e era um desafio, subir as escadas do bloco Q também, nossa senhora. Gente, parabéns pra quem faz isso com um barrigão, com uma criança, porque não é fácil. É engraçado, né? Como a seletividade do que você passou. Jamais tinha passado pela minha cabeça o desafio de amamentar. É a defesa poética de que você precisa amamentar até quando puder, até os 18 anos, se possível. Como é que você faz isso quando você tem 2 meses? 3 meses, se você acertar o dia exato pra pedir a licença. Você vai ter no máximo 3 meses pra amamentar e depois você faz o quê? Pede pra criança vir de Uber? De 3 em 3 horas pra faculdade? Não é possível. Acho que nesse sentido é que realmente o apoio faz a diferença, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o concurso pra professora aqui na universidade... Eu não podia contar com meu marido, porque ele tava fazendo concurso junto comigo, né? Então, os dois estavam fazendo concurso. O que, que eu fiz? Eu viajei até a cidade da minha mãe, deixei minha filha, esgotei leite pra ela ter leite enquanto eu ia vir. Viajei pra cá, fiz o concurso, tive que sair durante da prova 2 vezes pra esgotar leite, pra não ficar toda suja de leite. Mas, assim, e daí saí da prova, peguei um ônibus pra voltar pra cidade da minha mãe em Cascavel pra pegar minha filha de volta, pra depois voltar pra fazer a outra prova, que seria daqui 2 dias. Então, assim... Mas eu só pude fazer isso porque eu tive suporte, querendo ou não, dos meus pais, que encararam ficar com ela uma noite. Minha mãe disse que foi tudo tranquilo, eu duvido muito disso, mas uma noite com ela, provavelmente se esgoelando porque queria leite, de você conseguir, como mãe, fazer uma prova, sabendo que tua filha tava lá se esgoelando em algum lugar. Quanto tempo a Cecília tinha? Ela já tava com 1 ano e pouquinho, quando eu fiz o concurso aqui. Super novinha. É. Então, é tudo complicado. E ainda assim, ainda estava já um pouquinho mais madura. Minha defesa de doutorado também. Meus pais foram pra lá pra eu poder fazer a defesa de doutorado, pra minha mãe ficar com ela. Meu pai foi me dar o apoio de estar assistindo a minha defesa. Pra eu sair logo depois que eu saí, mal cumprimentei os membros da banca e já ir atrás da minha filha. Quer dizer, você não consegue se desligar desses dois mundos, assim. E se você não tem o apoio, um mínimo de apoio, é realmente muito complicado. É bastante complicado mesmo. Na questão de suporte, de físico até, vamos dizer assim, né? Realmente, a maioria dos lugares não tá preparado pra isso. Então, vocês se virem trocar. Lá no instituto, eu troquei várias vezes a Cecília. No banheiro, no cantinho da pia que sobrava, porque dentro da pia não dá, né? Então, você troca no cantinho e tal, torcendo pra que ninguém entrasse no banheiro aquela hora, porque tá um fedor de fralda desgraçado, né? Então, você fica ali em toda aquela angústia de conseguir amamentar em lugares em que você também não fosse atrapalhar. Eu lembro que às vezes que eu ia com ela lá no instituto, eu tinha uma preocupação muito grande em... não atrapalhar as outras pessoas, no sentido de que eu sabia que já estava tendo todo um impacto na minha carreira, eu não queria que os meus colegas que estavam lá concentrados, de repente, naquele momento, conseguindo escrever a tese, se acabassem atrapalhando de alguma forma, né? Eu acho que hoje, se fosse hoje, me preocuparia muito menos com isso. Acho que eu seria muito mais relaxada. Mas tem toda essa preocupação. E toda a preocupação também, não só no nível institucional, de instituição, não auxiliar e tal, mas num nível um pouco maior, assim. Quando eu tava lá no Rio, eu tentei conseguir creche pública. Ficava muito difícil no começo pagar uma creche particular. Eu e meu marido não tínhamos condições financeiras de pagar uma creche particular. A gente procurou a creche pública para tentar colocar a Cecília. Com 6 meses, que seria a partir de quando, teoricamente, ela poderia entrar na creche pública no Rio de Janeiro. Mas eles tinham um deadline, um limite de que a criança tinha que completar 6 meses até 1º de fevereiro para poder se inscrever naquele ano. E a Cecília completava dia 2 de fevereiro. E daí eu falei, não, mas é dia 2, não posso me inscrever. Ah, acho que se você se inscrever, eles vão cortar direto. Aí eu fiquei na dúvida, falei, não, nenhuma das mulheres falou, não, tenta, vai que, né, talvez ela fique na lista de espera. Aí eu fui, a gente tentou, inscrevi em 3, tentei colocar na lista de 3 creches públicas lá, mas em nenhuma ela entrou, ela não entrou nem na lista de espera, assim, tipo, se tinha 30 vagas, a lista de espera tinha 100 crianças, ela não entrou, ou seja, né, a turma tinha que desistir toda a turma 3 vezes, ela não entrou nem na lista de esperas. Então, tem todo um suporte social que você também não tem. O que adianta você dar bolsa, dar licença maternidade de 3 meses, ou licença para estudante não sei quantos meses, mas se você não consegue ter um suporte também de depois. Então, você fica dependendo de ter um apoio de uma mãe, de uma avó, de uma vizinha, de um sei lá o quem, em geral de alguma mulher, porque normalmente é quem te dá esse suporte, é alguém que já passou por isso. O ideal, claro, você tenta ter o suporte na medida do possível do pai da criança, né? No caso, meu marido me dava todo o suporte que ele podia, mas ele também tinha que estudar tanto quanto eu. Então, a gente tentou o recurso de um suporte público, vamos dizer assim, né? De uma política pública, mas a gente também não conseguiu. Então, depois de um tempo, depois que ela já estava com próxima de 1 ano, a gente conseguiu, na verdade, mais um suporte familiar, que foi uma ajuda financeira para a gente conseguir pagar uma creche particular. Porque senão eu também não teria conseguido concluir o doutorado. Então, meus pais e minha sogra não podiam estar lá fisicamente, eles começaram a tentar dar um suporte de alguma outra forma para que viabilizasse. Se eles não tivessem dado esse suporte, com certeza também a gente não conseguiria, eu não conseguiria ter concluído meu doutorado. Eu usei a possibilidade da creche desde sempre, desde que eu comecei a estudar pro cursinho. O primeiro passo foi procurar aonde deixar, porque eu não tenho família perto, nem a minha, nem a dele. Então, a gente nunca teve esse suporte familiar cotidiano, assim. Então, a única opção viável era a creche. Aí entra na questão financeira, né? Tipo, quem não consegue manter uma ou duas crianças, no meu caso, na creche, não viabiliza a retomada. Ou tem uma família que consiga acompanhar, como o seu caso, ou não é possível. Acho que essa questão financeira é importante pra mim até hoje, né? A Sarah tem 1 ano e 3 meses, mas assim, quando eu engravidei eu tinha 21 anos, eu não trabalhava, não tava com o pai da minha filha, enfim, eu era, me sentia ovelha negra da família, né? Por exemplo, e o quê? Minha avó me ajudou, meu avô me ajudou, minha mãe me ajudou e meu padrasto me ajudaram. Então, assim, até hoje, pra eu comprar uma cadeirinha nova pra ela, agora eu faço estágio, tudo bem, né? Quando ela fez 6 meses, eu falei, agora eu preciso trabalhar, né? Até pra concluir a faculdade, porque eu não consigo concluir se eu não fizer o estágio. Então, agora eu fico das 7h30 até as 8 horas sem ver ela. E tem dia que eu tenho aula aqui 7h30, às 11 de noite também. Então, eu fico das 7h30. Então, eu não vejo ela, tem dias. Enfim, mas isso é pra eu... Porque agora eu preciso até ter essa questão de responsabilidade financeira também, que eu comecei a ter. Mas, assim, no começo, se eu não tivesse um apoio financeiro, sei lá, eu ia ter que pedir doação de roupa mesmo. Porque o que é fralda, é roupa, berço. Tudo, é tudo, né? Principalmente fralda. A gente tem que ficar comprando isso não sei quantas vezes. Cago o dia inteiro. O meu suporte financeiro era o meu marido. Eu curso integral, eu não trabalhava. E uma das coisas que eu não consegui fazer, porque eu não consegui conciliar, foi estágio. Boa parte dos meus colegas começaram a fazer estágio no meio da graduação. Isso ajuda financeiramente, ajuda a conseguir um trabalho depois, a se inteirar do mercado, e foi uma coisa que eu não consegui fazer. Eu fiz o estágio obrigatório e só, porque como que você entrega, e da metade pra frente eles já estavam na escola regular, como que se entrega um currículo falando que você só consegue chegar às 2, porque você precisa deixar as crianças na escola 1:30, e também precisa sair às 5, porque você pega eles 5:30. Então, eu quero trabalhar com você, mas eu só tenho esse horário aqui. Então, não tinha estágio possível que eu conseguisse conciliar com a maternidade. Então, esse foi o meu grande problema, assim, na academia. O resto, de um jeito ou de outro, com mais ou menos qualidade, você consegue dar conta. Mas o estágio foi inviável. Eu não consegui, eu só fiz o obrigatório porque não tinha opção de não fazer. Eu separei um semestre inteiro só pra fazer isso, porque eu não conseguia conciliar aula e estágio. E filho... Voltando um pouco, vocês poderiam falar mais sobre como foi essa decisão de continuar a vida acadêmica ou começar ela? Bom, na minha história, né, que eu engravidei no meio da faculdade, eu acho que o que me ajudou muito de novo, né, foi a minha mãe. Assim, ela falou pra mim, não, você tem que estudar. Isso é fato, não tem como separar. Até pra você dar um futuro pra ela e tudo mais. E na minha cabeça, assim, se eu trancasse, eu não sei se eu voltaria. Então, eu falei assim, eu vou dar um jeito de continuar. Então, eu vim aqui pra faculdade até 8, 9 meses fazendo... Eu peguei um pouco menos as matérias, né, da grade. Não peguei todas, senão eu acho que eu não ia dar conta. E também quando ela nasceu, que eu vim com 2 meses... ela tinha 2 meses e eu tava aqui de volta. Também peguei menos, tanto que agora eu vou fazer 6 meses a mais da faculdade, né, pra... Não vou conseguir concluir em 4 anos, porque eu tive que deixar algumas matérias pra trás, porque realmente pegar a grade incompleta era totalmente inviável, né? Não ia conseguir. Tanto que até hoje eu tô dando, assim, eu arranjo, sei lá, que momento da minha vida, tô lá, faço trabalho. Do nada, e tá feito, entrego. Onde surge ali o momento, eu faço o que tem que ser feito, leio o texto, assim, tô lá no estágio, de repente... Tô sem fazer nada, vou lá ler um texto da faculdade, que é esse momento que eu tenho, né? Enfim, mas pra mim foi muito importante, assim, porque eu acho que se eu não continuasse faculdade, daí, meu, eu ia me acabar. Sei lá, me acabar a minha vida, eu ia pensar que a minha vida acabou, que nada mais ia dar certo. Então foi muito pra eu me ponderar mesmo, assim, sabe? Continuar a faculdade, continuar estudo, conseguir estágio, ver que a vida não acabou ali, que, assim... Eu acho que eu consegui ter muito mais responsabilidade acadêmica depois que ela nasceu, assim, sabe? Tipo, eu estudei mais, eu vejo que eu sou mais dedicada, eu acho que isso tudo é por ela mesmo, assim, pra trabalhar. Mas eu tinha conseguido um estágio, mas o estágio que era mais ou menos. Depois que ela conseguiu, eu consegui um super estágio, que eu gosto, num lugar super bom, sabe? Eu acho que... A minha vida mudou muito nesse sentido das responsabilidades, das conquistas. Eu conquistei mais coisas depois que ela nasceu. Ganhei prêmios nacionais depois que ela nasceu. Que eu fiz um trabalho durante a faculdade, que era quando eu realmente, quando eu descobri, no semestre que eu descobri, a gente fez um trabalho que foi concorrer no Expocom do Sul, né? A gente ganhou o Sul em primeiro lugar, então a gente foi pro Nacional, ganhou o Nacional em primeiro lugar. E esse semestre agora eu fui concorrer com a Alma Mater também, e não ganhei, mas enfim, fui lá, apresentei meu trabalho, mostrei esse questionamento também. Então eu fiz muitas coisas depois que ela nasceu, e isso pra mim foi, assim, maravilhoso. Então eu falo, continuem os estudos, porque isso ajuda muito, assim, na questão psicológica, acho, principalmente. Eu queria tocar num ponto que eu achei chave que você falou, Amanda. Eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente tem um grande aprendizado, que é de otimizar o tempo. Antes, 5, 10 minutos, você pensava, ai, o que eu vou fazer em 5, 10 minutos? Não vale nem a pena abrir o livro, não vale nem a pena fazer nada e você fazer qualquer outra coisa e menos estudar. Quando eu tava grávida, ou no começo, quando a Cecília ainda... quando eu não tinha terminado o doutorado, eu lembro que eu olhava... ainda tem 10 minutos. Nossa, 10 minutos dá pra ler muita coisa. Eu ia ali, eu pensava, se eu ia no banheiro, eu pensava... será que eu não levo o livro junto pra dar uma lida enquanto isso? Todos os segundos, pensar em tomar um café, não. Acho melhor ficar estudando. Quer dizer, você aprende a otimizar muito. E isso é uma experiência que você leva pra vida. Porque eles vão crescendo. A minha já tá hoje com 5 anos, já tá maior que a tua. E eu percebo que hoje eu sou muito mais eficiente em administrar o meu tempo do que eu era antes da maternidade. Apesar de eu não necessitar tanto hoje quanto eu necessitava enquanto eu tava no doutorado, né? Eu precisava de uma disciplina de estudos muito maior naquela época. E hoje eu percebo que eu tenho uma disciplina muito maior, mas em virtude disso. E acredito que, nesse sentido, pro meu marido, ele aprendeu um tanto quanto isso também. Nesse sentido, de você conseguir aproveitar todo o seu instante. E aproveitar todo o seu instante quanto você pode pra estudar, porque você quer aproveitar todo instante que você tiver com a criança pra aproveitar a criança. Porque você não quer estar lá com a criança tendo que estudar ao mesmo tempo, porque simplesmente nenhuma coisa nem outra dá certo. Nem você consegue aproveitar a criança e nem você consegue estudar. Então, realmente, a gente aprende a otimizar o nosso tempo e isso torna a gente pessoas melhores, profissionais melhores e mães melhores também. Um dos facilitadores da UTF é o fato de você poder montar a sua grade. Isso colabora bastante. Você consegue conciliar coisas ou colocar matérias à medida que você consegue levar. Por isso eu levei mais tempo para concluir, mas também por isso eu consegui concluir. Pô, teve um semestre, foram dois semestres a mais que eu usei, um deles para estágio, e outro eu estava correndo tudo bem e o meu mais velho teve catapora. Catapora é super complicado, porque a criança fica em isolamento, precisa de 20 dias em isolamento. Ele não podia ir para aula e o período de incubação, curiosidade geral, é de 25 dias. Quando ele pôde voltar a ir pra aula, eu voltei pra aula, o outro teve. Aí lá se foi 50 dias sem ir pra aula, porque eu não tinha... Aí nesse semestre, eu tive professores que entenderam, me passaram coisas que eu pudesse fazer de casa ou que eu pudesse entregar de alguma maneira, e existiram professores que falaram, não é problema meu, me desculpe, eu não posso fazer nada. Hoje eu imagino que eu devia ter pegado aquela criança com catapora e levado para aula, colocado no meio da sala de aula e falado, tá, você pode ou não fazer alguma coisa, porque senão eu vou ter que trazer ele para aula. Então isso me fez perder um semestre, mas não inteiro, então consegui montar a grade em torno disso, fez com que eu não perdesse mais tempo ainda. Pô, foram só dois semestres a mais, por isso, porque a UTF te dá essa opção que não é Ponta Grossa, quando eu estudava, além de anual, é sistema de colégio, assim, tipo, a grade fechada, as matérias do ano, você não tem. Então seria muito mais complicado se não fosse o sistema relativamente flexível daqui. Vou aproveitar o gancho da Gislaine e perguntar uma coisa. Eu não sei como foi pra vocês, mas eu lembro que na época que eu tava cursando doutorado, eu ficava me sentindo, eu não sei qual seria a palavra certa, mas eu acho que culpada por demorar um ano a mais. Eu via meus colegas de turma terminando o doutorado, e eu pensava, nossa, eu vou demorar um ano a mais, poxa, né, que impacto isso vai ter na minha vida e tal. E hoje, olhando pra trás, o impacto que teve, nenhum. Na verdade, talvez tenha sido melhor, porque eu acabei terminando junto com meu marido, e eu vejo, na verdade, vários pontos positivos disso, e não vejo todo o peso que eu, na época, imaginava que demorar um pouco mais teria. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia lá e dizer pra mim mesma, olha, esquece, tira isso da cabeça, isso não vai fazer diferença nenhuma pra tua vida, você vai demorar um ano a mais e daí? Não vai ter grandes impactos. Você terminar o doutorado, sim, teve um grande impacto na minha vida, foi muito melhor eu não ter desistido, mas demorar um pouco mais não é algo tão ruim quanto eu imaginava, não foi nem um pouco ruim quanto eu imaginava que seria. E eu queria saber como, pra vocês enxergam isso, até no sentido de talvez, eventualmente, alguém que esteja passando a situação e esteja se preocupando com isso, dizer, não se preocupa, isso não é tão relevante ou não. Tá, toma cuidado pra não atrasar tanto, é relevante ou não é. Como que vocês enxergam isso? Eu acho que o tempo a mais... Como eu já tinha os dois, eu já entrei preparada pra essa possibilidade. Então, a catapora foi uma coisa eventual, assim, mas o resto eu já me organizava para levar num ritmo mais lento. O que eu perdi, eu acho que a Amanda consegue falar mais sobre isso, foi a chance de intercâmbio. Eu fiz faculdade no auge do Ciência Sem Fronteira, quando sei lá, os números, mas com certeza mais que 70% da minha turma viajou e pra mim era impossível. Então a Amanda que pegou exatamente esse problema, pode falar mais. Então, eu quando, nessa questão de se formar em mais tempo, isso nunca foi assim um tabu pra mim, eu falava assim, ah, tudo bem. Eu criei uma mentalidade assim que tudo bem. Pra mim, ok, vamos lá, o importante é você terminar. E nesse sentido do intercâmbio, né, assim, a minha turma, no geral, praticamente todo mundo vai se formar 6 meses depois, então a gente vai acabar se formando todo mundo junto, por quê? Eu, por causa da maternidade, e eles, porque, de repente, depois de que a gente viu que a minha amiga foi, né, pra Portugal, que é quando a gente conseguiu, fazer minha vontade era falar, fica comigo, pelo amor de Deus, mas não dá pra fazer isso, né, as pessoas têm que viver essas oportunidades, aquela era dela, enfim, a minha outra amiga foi fazer um... Também foi transferida lá pra Brasília, pra Universidade de Brasília. Então, agora tem milhões de pessoas do meu curso também que foram pra Portugal, ficaram 1 ano, ficaram 6 meses e estão voltando. E todos vão se formar junto comigo. Então, no, assim, às vezes ainda dói, sabe? Assim, daquela assim, tá todo mundo indo, cara, e eu não vou. Tipo, mas eu penso, tudo bem. A mentalidade do tudo bem, vem, enche no meu corpo e vamos lá. Uma hora vai ser a minha vez, vai dar tudo certo. Tô guardando essa necessidade pro mestrado, colocando isso como meta emocional, assim, que eles vão estar maiorzinhos e aí eu consigo realizar o que ficou meio engasgado na graduação. Aproveitando aqui, eu queria saber se por algum momento já passou pela cabeça de vocês de desistir da gravidez, por mais que seja um tabu, acho bom falar sobre isso. Então, assim, eu acho que pra mim isso foi uma questão forte no início, até porque, assim, no sentido do pai da minha filha, foi uma questão que foi colocada, né, gente? Ele falou, enfim, eu pensei seriamente, não, né, vou pro intercâmbio, então, do intercâmbio, como assim, vou deixar toda a minha vida pra trás e vou ter essa criança com uma pessoa que eu não quero que seja pai da minha filha, enfim, e só que eu acabei desistindo, acho que muito pela, assim, não era uma vontade real dentro de mim, sabe? Porque eu comecei e contei pra minha avó, contei pra minha mãe. Eu acho que depois que você conta, fica muito mais real, sabe? A situação. E você acaba assim, como que eu... Não tem como eu fazer isso mais, sabe? E toda a minha... E também pela minha situação, né? Eu tinha o apoio da minha família. Então, eu acredito que se fosse um cenário totalmente diferente, eu não sei como seria. Mas no meu cenário, de como que eu tinha apoio, essa ideia veio por água abaixo. Mas eu acredito que... Conheço histórias de pessoas que desistiram da gravidez em questão de ter nenhum apoio mesmo, assim. Então, acho que por isso que reforçar essa questão do apoio é muito importante, assim, né? Até pra gente continuar a gravidez. Eu não cheguei a cogitar realmente desistir da gravidez em um momento, até porque, eu comentei antes, eu sempre tive desejo de ser mãe, nunca tinha escolhido exatamente o momento, mas eu tinha uma briga psicológica minha interna da diferença de quando que eu achava que seria profissionalmente o momento ideal de ser mãe versus o meu relógio biológico, né? Então, como eu já estava no doutorado, eu tinha um certo receio de que isso pudesse afetar, de que eu começasse a deixar para muito para frente ser mãe. Então, nesse sentido, quando eu... fiquei sabendo que estava grávida, eu realmente não cogitei desistir da gravidez. Eu cogitei desistir, sim, do doutorado, por considerar que talvez as duas coisas fossem incompatíveis e tal. Mas, honestamente, eu consigo entender, antes de passar por tudo isso, eu tinha dificuldades de entender que alguém cogitasse abortar. Mas depois de ter passado, depois de ter visto o quão importante foi o apoio, o quão importante, o quão relevante foi tudo isso, eu consigo entender plenamente por que isso passa pela cabeça de muitas pessoas. E eu não posso dizer com convicção de que eu não cogitaria se eu não estivesse na mesma situação dessas pessoas. Porque eu acho que é muito fácil você falar assim, ah, eu jamais cogitaria isso, é um absurdo, ou isso ou aquilo, sendo que você nunca passou por uma situação nem perto disso. Então, vendo a dificuldade que é, vendo quanto foi essencial o apoio, tudo mais, e a toda a dificuldade que foi mesmo tendo todo esse apoio, eu realmente acho até, de certa forma, entre aspas, natural que a pessoa acabe cogitando isso. E eu acho que justamente o fato da gente não ter uma rede de apoio, até para orientar a pessoa melhor nisso, né? Pelo fato de não... de ser um tabu que ninguém pode falar sobre isso, a pessoa tem que sofrer com isso sozinha. Eu acredito que muitas pessoas que cogitem isso, se elas pudessem conversar abertamente com outras pessoas, naturalmente elas viriam uma luz, viriam uma alternativa, sem precisar recorrer, talvez, ao aborto. Mas por ter que não poder falar, por medo de que, simplesmente de falar que cogitou nisso, vai ser mal visto, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo, a pessoa acaba tendo que tomar a decisão sozinha no momento em que ela está absurdamente fragilizada emocionalmente, assim, é bastante complicado. Apesar dos meus dois terem sido planejados e no momento em que eu quis, se fosse num contexto diferente ou mais jovem ou durante a graduação, eu... É difícil imaginar o que faria, né? Mas eu tenho muito clareza de que eu não teria. Acho que eu não levaria a gestação adiante, porque eu não consigo imaginar quão difícil deve ser uma situação de um bebê pequeno, quão difícil deve ter sido para Amanda, mesmo tendo dois na graduação, com um bebê pequeno, no momento que você não tá planejando ele, é um impacto muito grande. Eu acho que isso, a gente, assim, quando, por exemplo, no, a gente, eu, né, que engravidei durante a faculdade, a gente entra, é um desespero, e não tem como a gente não pensar, né, na questão do aborto, porque, só que é muito difícil, igual ela falou, que a gente não pode falar sobre isso. Por exemplo, não tem ninguém que chegue e fale pra gente, você tá bem? Vamos conversar, vamos continuar com a faculdade, vem professor, vem alguém, tipo... Vai dar tudo certo, a gente ajuda, né, não sei o quê. E ao mesmo tempo você não pode falar que você quer abortar, porque é um julgamento muito grande. Então a gente se encontra numa coisa muito complicada mesmo, porque se a pessoa vai lá e aborta, ela não conta pra ninguém. É um segredo dela, então ela sofre. Ela sofreu primeiro com a situação que ela se encontrava e ela sofre com o aborto. Porque não tem dizer como que o aborto seja uma coisa tão fácil, assim. Eu acho que não é fácil pra ninguém, não é fácil... Você faz, eles vejam como assim, se a gente simplesmente fizesse, esquecesse daquilo pro resto da vida, né? Eu acredito que é uma coisa que você leva pra sempre. Não à toa, estatisticamente, os países onde é descriminalizado, existe uma redução, porque quando você tem com quem conversar, você tem um suporte psicológico que você pode falar sobre isso, você tira o desespero da mãe que faz isso na angústia de não saber o que fazer e toma essa atitude sem conseguir pensar, sem ter com quem contar, muitas vezes em situações muito complexas. Então, quando você coloca uma rede pública que dá suporte emocional para as mães, a probabilidade dela desistir de fazer o aborto é muito maior. Então, Eu acho que nessa... Ainda mais quando a gente é muito jovem, né? E tem aquela coisa do medo de contar pra família. Meu Deus, eu tô grávida. O que vamos fazer comigo, né? E ainda mais eu acho que se a gente não tem o apoio do pai, da criança, seja um pai que fale assim, não vamos ter essa criança, não vamos, e essa seja a única voz que você ouça, aquilo impacta muito, sabe? Você não ter com quem falar mais sobre isso, não ter alguém que fale, não, veja por outro lado, entende? E acho que isso é muito a questão, por isso que diminui o aborto nos países que você pode falar sobre, né? Não, porque nesses casos, o menino abortou, ele falou... Eu não vou ter um filho. Você pode ou não tirar, se você decidir não tirar. Ele abortou nesse momento. Aí sobra pra menina, pra mulher, decidir se ela aborta efetivamente ou não. E ela vai responder criminalmente ou não. Mas o menino já abortou. Legalmente. Eu, é isso que falo, né? Se fosse o homem que ficasse grávida, o aborto já seria legalizado há muito tempo. Aham. Uhum. Enfim, e acho que isso traz essa questão da maternidade também durante a vida acadêmica, ela traz uma desigualdade muito grande entre os homens e as mulheres, né? Porque não é o cara que não vai fazer o estágio, não é o cara que vai parar de estudar, é muito difícil você encontrar essa realidade, né? É sempre a menina que vai deixar os estudos, é a menina que não vai fazer o estágio, é a menina que vai ficar em casa cuidando do filho, da casa, e não vai crescer, né? Profissionalmente, não vai crescer. Isso traz toda uma realidade muito diferente, assim, social entre a mulher e o homem. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Então, vocês têm alguma ideia de como a universidade poderia ser mais inclusiva nesse sentido? Eu comentei em algum momento antes sobre a possibilidade de ter uma equipe que é um suporte físico mesmo, assim, uma sala que recebesse os filhos, que tivesse uma equipe de cuidadores, ou eu não sei qual seria a demanda de profissional e de espaço que isso ia requerer, mas eu sei de universidades que têm salas que recebem filhos, tipo, uma mini creche, assim, para funcionários, a equipe de toda, e das acadêmicas também. Então, isso seria uma política bem interessante a ser implementada. É, eu acho que essa é uma creche pública universitária, né? Digamos assim, tanto para quem trabalha na universidade e para essas alunas. Eu acho que, desde a coisa que eu falei que traz uma desigualdade social entre a mulher e o homem, eu acho que isso ajudaria muito, porque as mulheres conseguiriam vir para a faculdade, não ficar com a cabeça na criança, né? Ter uma produtividade muito maior. E eu acho que tinha que ter essa sensibilização no geral, assim, das pessoas. Eu acho que esse podcast já é um avanço nessa questão, que estão falando sobre isso, que tem que ser falado dentro da universidade, porque ninguém tem essa visão, só tem a visão quem passa por isso. E trazer essa... humanizar, eu acho, os professores, sabe? Nesse sentido que... não, essa... veja, ela tem uma realidade diferente. Vamos, sei lá, abrir alguma brecha, né? Não vamos reprovar por falta uma mãe que precisa faltar. Não vamos... acho que essa... toda essa... Essa humanização mesmo dos professores, da coordenação, de conversar com essas alunas para que elas... não desistam, né? Que seja um ambiente mais adaptado nessa questão psicológica para essas meninas. Porque não é uma fase fácil, então, acho que... E, assim, eu vejo que eu não sou uma regra geral, eu sou uma exceção. Então, porque eu acho que, no geral, as meninas acabam por desistir da faculdade, talvez voltar, né, anos depois, assim. Mas, logo que acontece, eu vejo que, na maioria, assim, quando... eu passei por isso, eu percebi que a maioria realmente não continua a faculdade assim tão fácil, né? Tanto com apoio, com... E é isso. Eu aqui tô especulando, realmente, claro que todas essas implementações de qualquer tipo de política gera toda uma demanda da universidade de espaço físico, de financeiro, que a gente sabe que é extremamente difícil e tá bastante difícil. Mas eu acredito que tenha coisas que talvez não fossem tão difíceis de se implementar e que tivessem um impacto bastante positivo. Desde talvez ser uma política de apoio psicológico. De repente, aproveitar a própria estrutura que já se tem de apoio psicológico em outras vertentes, né? Que a universidade se preocupe e tal. Mas talvez abrir desde coisas simples. Às vezes você colocar cartazes no sentido de... você tá com esse... com essa questão de estar impactando a sua vida estudantil, converse com a gente, de você ter um espaço para se conversar sobre isso, talvez já tivesse um impacto positivo bem grande e que, teoricamente, é de um custo bem mais reduzido, né? Claro que, assim, do ponto de vista de idealístico, nossa, se tivesse uma creche dentro da escola, seria tudo para mim também, né? Seria muito mais fácil. Eu sei que não é tão fácil, eu sei que uma época num outro evento que eu participei, o pessoal levantou a questão de ter uma creche pública próxima à universidade, o quanto a universidade poderia tentar estimular isso e que de alguma forma os funcionários, professores e universitárias tivessem preferência, né? Parece que tem alguma legislação que impossibilita isso. Se você tem uma creche pública, você não pode dar preferência para vir de um lugar ou de outro. Até é coerente, né, esse tipo de legislação. Mas, às vezes, só o fato de ter uma creche pública próximo, que é uma... Quer dizer, não é uma atitude da universidade em si, mas a universidade tem um poder político para tentar estimular isso, para tentar buscar, para tentar negociar com o governo, nesse sentido de tentar, nas proximidades da universidade, ter uma creche pública que você pudesse ter a possibilidade de tentar colocar seu filho. Porque realmente não adianta também se conseguir colocar seu filho numa creche pública que é lá do outro lado do mundo, que não vai compatibilizar, que você vai ter que deixar teu filho às 7h30 e vai conseguir chegar à universidade às 9h, quando tua aula começava às 7h30 da manhã. Então tem toda essa logística que impacta muito. Então, às vezes, coisas que não são tão... financeiramente complicadas para a universidade poderiam ter um impacto bastante positivo para, principalmente, eu digo principalmente para as alunas, no sentido que eu acho que é quem de alguma maneira afeta mais, porque hoje eu vejo eu como professora, claro que tem um impacto, tem, mas é muito mais reduzido, até pela questão financeira. Eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho condições de pagar nas creches particulares que tem aqui no entorno e tudo mais. Das funcionárias, com certeza, pega um pouquinho mais, porque, em geral, o salário, às vezes, não é suficiente, isso ou aquilo. Mas das estudantes não se fala, né? O impacto é muito maior. E a liberdade que você tem de escolher os seus horários também é muito mais reduzidos. Hoje, na universidade, apesar de eu ter um horário, eu cumpro minhas 40 horas, mas eu consigo fazer o meu horário para terminar às 5h30 da tarde, para ter tempo de eu pegar minha filha na escola. Então, eu consigo fazer essa, um pouco, ter uma flexibilidade que nem sempre o aluno consegue. Às vezes a turma do aluno só tem à noite, e ele vai fazer o quê? Não vai nunca cursar aquela disciplina porque só tem à noite? Então, essa flexibilização impacta muito, essas dificuldades impactam muito mais os estudantes do que, nesse sentido, do que os professores, né? Deixa eu aproveitar para emendar, então, já um pouquinho. Apesar da gente estar falando aqui de várias dificuldades, inclusive de cogitar ou não interromper a gestação, eu lembro de estar conversando há um tempo atrás com uma colega minha sobre, nossa, mas ter filho é tão difícil, tem tantas dificuldades, tantas coisas ruins. Você tem que superar desafios, noites em claros, a criança fica doente, isso e aquilo. Mas no fundo, você pergunta para a maioria dos pais e mães e pergunta, se você, assim, lá no fundo do teu coração, pudesse voltar atrás, você voltaria? Não, eu passaria por tudo de novo, passaria pelo doutorado, passaria por todas as noites em claro, passaria por tudo de novo, porque ainda assim, ter aquele sorrisinho quando você chega em casa faz tudo valer a pena, faz todo esse sacrifício valer a pena. Acho que comigo não é diferente também, acho que eu enfrentaria tudo, pra mim não importa intercâmbio, não importa nada assim mesmo. Minha filha é o que me tornou quem eu sou hoje, e eu prefiro quem eu sou hoje do que quem eu era antes. Então, acho que não tem como eu não dizer obrigada, Sara, porque você me tornou uma pessoa super melhor do que eu era antes. Eu não sei, eu acho que eu não lembro como... Meu mais velho tem 12 anos já. Eu não lembro quem eu era antes. Então, eu não sei nem diferenciar quem eu sou hoje, quem eu era, porque eu não faço ideia de quem eu era. Não lembro que existiu uma vida antes de ter filhos. Talvez por isso o impacto de fazer... Eu não tenho parâmetro de como que é fazer a faculdade sem filho. Eles sempre estiveram ali, eles sempre foram parte do processo. Eles sempre me ajudaram, de algum modo. Então eu não... Não sei como é a vida, não sei quem eu era antes deles existirem. A gente já falou então sobre tudo que vocês passaram, né, tudo mais. E vocês gostariam de falar então um pouco como vocês estão lidando agora com a maternidade, depois de ter passado por tudo isso? Eu acho que hoje eu encaro a maternidade com muito mais serenidade. Gostaria de ter mais serenidade ainda, né, mas vamos se aceitar um pouquinho de cada vez. Eu sou menos exigente, tanto profissionalmente comigo mesma, quanto pessoalmente. Então, quando você passa a ser mãe, você tem que relativizar muitas coisas. Então, antes, um intercâmbio que era essencial para sua vida deixa de ser essencial, e você vê que essencial é ter filho com saúde. Então, às vezes, você está estressadíssimo no trabalho, com um artigo que não está dando certo, com uma pesquisa, com uma aula que não ficou legal, e daí, de repente, você vê que nada disso é tão importante quanto o bem-estar da sua família, do seu filho, filha. Então, na verdade, você vê o mundo de outra forma. Eu realmente me sinto alterada nesse sentido. Eu passei a dar mais importância porque eu realmente acho que é importante. Certas oportunidades profissionais, com certeza, eu tive que abrir mão. Meu marido abriu mão de um pós-doc, inclusive, pela questão familiar. Mas, apesar de tudo isso, acho que ainda vale a pena. A serenidade que a gente consegue ver hoje a vida, para dar importância bem mais às pequenas coisas, à saúde, às coisas do dia a dia, às pequenas vitórias, acaba valendo a pena para você apreciar mais a vida e não ficar só sonhando com grandes objetivos que no fundo não trariam tanto impacto quanto um filho traz. Eu acho que, bom, a maternidade, ela me tornou uma pessoa que vive assim, um dia de cada vez. Antes eu pensava, eu vou fazer aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. Hoje eu já não consigo pensar nisso, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer com ela, eu não sei quais vão ser meus compromissos, enfim. Mas eu acho que assim, ela, como já foi falado, ela me ajudou a me tornar mais produtiva, ela me ajudou a olhar, a ter empatia com as outras pessoas muito maior, assim. Então eu sempre tento me colocar no lugar do outro, porque antes eu não tinha tanto essa sensibilidade, assim, com as questões da acessibilidade, não só para as mães, como só para os deficientes. Eu tento olhar tudo, assim, numa questão mais profunda, assim, de entender quais são as necessidades dos outros. E acho que isso é muito importante, porque a gente acaba vivendo a nossa vida na correria, a gente deixa passar, né, as necessidades das outras pessoas. E a Sarah me ensinou a olhar para essas questões muito, muito mais. Ela me ensinou a ser mais responsável. Antes eu era uma Amanda que só vivia de atlética, vivia, bom, em jogos, festa e tudo. E não digo que isso é bom. Era ótimo, era maravilhoso. Quem pode, que faça isso mesmo. Porque isso faz você se aprofundar na faculdade de um jeito muito bom também. Você conhece muitas pessoas. Mas depois que eu tive que... Porque eu até tentei continuar com tudo, não com as festas, óbvio, não ia dar, mas tentar continuar na atlética, fazer as mesmas responsabilidades lá dentro, mas eu vi que não ia dar mais conta disso. Eu precisava terminar a faculdade, conseguir um estágio, conseguir dinheiro pra ela e viver assim, pensando, eu penso nela em tudo que eu faço agora, e isso é super gratificante, porque quando eu consigo uma coisa, eu vejo que como foi difícil eu ter conseguido isso, sabe? Como foi mais complicado. E antes eu não dava tanto valor às coisas que eu conquistava. Hoje eu dou muito mais valor a tudo que eu conquisto. E, enfim, vem formatura. Então, eu concordo completamente com o que as meninas disseram sobre a maturidade que traz, o autoconhecimento que traz a maternidade. Você ser responsável por um outro ser faz com que você conheça você mesmo muito mais. Agora eu vou responder isso de uma forma muito mais pragmática, de quem acabou a graduação agora e está naquele momento, você conclui a graduação e vira estatística, né? Você vira desempregada. E ser mãe na academia não é fácil, ser mãe no mercado de trabalho tem um peso muito maior. E como que é a vida social depois da maternidade? Vida social? Você só vai em lugares onde tem espaço kids. Então, acho que no meu caso, né, eu participava de tudo, assim. Eu era envolvida com a atlética, de design e comunicação, era envolvida com a empresa júnior, era envolvida com o centro acadêmico, ia em todos os eventos. Eu simplesmente fazia tudo que aparecia na minha frente, que era envolvida com a faculdade, ia para os jogos, e simplesmente ia para tudo, né? E vinha, treinava, essa era a minha vida. E eu era 100% isso. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, quem vai ser eu, né? Quem vai ser a Amanda? Porque eu sou isso, e sem isso eu vou ser o quê, né? Então, eu tive que... Durante a gestação ainda, eu continuei na atlética, continuei no processo da empresa júnior e tudo, mas, assim, eu já não ia mais nas festas, porque o que eu ia fazer lá, né? Ia estar todo mundo, sei lá, bêbado, e eu ia ficar lá, tipo, oi, sei lá, eu não tava no clima mais pra essas coisas. E isso foi, tipo, eu fui me afastando, enfim, quando a Sarah nasceu, eu ainda continuei na Atlética. Minha mãe falou assim, não, vá treinar, eu sei que isso é muito importante pra você, porque eu treinava futsal. E eu até comecei a vir, mas eu comecei a desistir, porque o tempo que... Eu queria estar com ela, sabe? Então, isso não era mais tão importante, isso mudou muito, assim. Então, eu, sei lá, me afastei e vi que também não dava mais pra eu continuar na Atlética, porque tinha reunião, tinha não sei o quê. A gente tinha que planejar tudo, planejar festa, planejar evento, planejar os jogos, planejar tudo. E eu já não tinha mais esse tempo, sabe? Mas isso era muito quem eu era. Então, esse processo de me desvincular da Atlética, eu acho que foi a coisa mais difícil pra mim. Porque era o meu mundo, enfim. Mas hoje eu olho, assim, a minha vida e falo, ufa, meu Deus, eu me saí da Atlética. Tipo, eu consegui andar pra frente, parece, sabe? Consegui pensar em outras coisas, porque eu só pensava nisso. Eu só pensava, vamos deixar esse negócio bom, vamos fazer todo mundo se envolver. E agora não. Agora eu tô aqui, nossa, meu Deus, vamos se formar, pelo amor de Deus, né? Antes eu fazia, sei lá, eu acho que... Mas assim, eu tirei toda essa... Todas, tipo, a galera que eu conheci nos jogos, a galera de festa, a galera de tudo, eu acho que super ficou muito pra trás, assim, é muito nítido quem continuou do meu lado e quem não tá mais, sabe? Mas a galera da faculdade, eu acho, não sei se, tipo, no geral, assim, na UTF, mas a galera do meu curso é super, assim, digamos, zero preconceitos, eles super me encararam e vão no aniversário da Sarah e vão, tipo, eles ainda participam, sabe? Então é muito legal, assim, ver essas coisas. Mas eu me tornei totalmente diferente, meu ciclo de amizades totalmente diferente. Tanto que as minhas duas principais amigas da faculdade não estão aqui. Uma tá lá nos Estados Unidos, vivendo lá as coisas dela. Outra tá em Brasília. É, o meu outro amigo saiu da faculdade fazendo psicologia, sei lá em São Paulo. Enfim, eu fiquei, continuei e tive que criar um novo ciclo de pessoas pra encarar tudo isso comigo. E... é isso, a gente muda, a gente vê quem continua e a gente vê quem tava ali só pro que era legal, né? Enfim. Mas isso é ótimo, na verdade, isso é muito bom, eu adorei conhecer as pessoas. É, vocês têm alguma dica cultural que vocês queiram dar pra gente? Então, recentemente eu vi um ótimo vídeo que era com o título de Alma Mater e que me tocou muito, eu confesso que eu chorei um monte quando vi o vídeo, mas que eu acho que em termos de reflexão, vale muito, muito a pena ver. E quem produziu esse vídeo foi a Amanda, que tá aqui com a gente, vou deixar ela falar um pouquinho sobre isso. Então, obrigada, né? Acho que a Alma Mater, ela surgiu logo que eu descobri a gravidez, assim, sabe? Porque no próximo semestre eu já ia ter a disciplina de audiovisual e a gente tinha que fazer um trabalho final. Enfim, eu pensei assim, como eu nunca tinha visto essa necessidade de falar sobre a maternidade e aqui eu me deparei com aquilo tão fortemente, eu vi que eu tinha que espalhar aquilo pelo menos aqui dentro da minha universidade, né? E isso foi a ideia, a gente fez um documentário com a experiência de 3 mães que são aqui dentro da universidade mesmo. E elas mostrando, né, todas as suas dificuldades, como foi, acho que justamente o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Que é muito legal, esse é um segundo passo aqui dentro da universidade, que o que eu vi, o primeiro tinha sido Alma Mater mesmo, ninguém, nunca vi ninguém falar sobre isso. E acho super importante, né? Eu falo pra vocês assistam, não só se vocês estão passando por isso, mas pra vocês criarem acessibilidade com o assunto. Acho que depois de vocês ouvirem esse podcast, já estão criando aí alguma acessibilidade, pensa na gente. E, enfim, é isso. A Alma Mater veio pra mostrar que as mães estão na universidade, que elas precisam de apoio, sim, e que não só elas são as responsáveis por criar uma criança, né? Uma comunidade inteira. Acho que todo mundo tem suas responsabilidades pelas novos seres que estão por vir aí no mundo. E eu tenho outra dica também cultural que eu vou falar, assim, porque esse filme eu já assisti, acho que não sei quantas vezes mais, porque todo dia que eu me sinto um pouco mais pra baixo, eu vou lá assistir, pra eu saber que vai dar tudo certo, que é Simplesmente Acontece, que ele retrata a história de uma menina que ela engravidou durante, acho que no último ano do ensino médio, né? E ela tinha todo o plano com o amigo dela de estudar a faculdade lá nos Estados Unidos, ela morava na Inglaterra, e quando ela se deparou com isso, ela simplesmente, né, teve que deixar tudo pra trás e ela construiu uma vida baseada naquela criança que Mas depois ela, tipo, ela foi subindo, foi alcançando seus objetivos e mostra que a gente não tem que pensar que a vida acabou, né? Que é só agora, é uma fase e que a gente vai passar por isso e a gente vai conquistar muitas coisas ainda. E é difícil, não digo que é fácil, né? Para as pessoas ainda, tem algumas pessoas que com certeza são mais difíceis do que a minha história e que a gente tem que, eu acho que é muito importante a gente buscar histórias pra gente se basear, pra gente ver que nem tudo tá perdido. Eu fiz muito isso durante a minha gestação. Procurei youtubers que falavam sobre o assunto, procurei tudo sobre o assunto e eu acho que isso me ajudou demais, assim. Falar sobre também o que a gente tá sentindo, o que a gente tá passando é super importante. Então eu acho que assistam coisas sobre mães que superaram as coisas da vida, que é lindo. Não era a dica que eu planejei trazer, mas ao longo da discussão, ao longo do bate-papo aqui, eu lembrei de um outro filme, de um filme que chama Juno, que fala da dificuldade da gravidez na adolescência, de como esse momento acontece para uma menina nova que não tem como ficar. Esse dilema de aborto ou o que, que faz com a criança, se leva adiante ou não. É um filme que trata desse assunto. É bem interessante. Eu não sei dar mais detalhes porque não era o que eu tinha programado. Eu lembrei dele durante a conversa só. A dica que eu pensei antes é um livro que chama 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. Mas o livro não tem absolutamente nada a ver com o assunto, a não ser pelo fato de que fala de muitos filhos, mas ele não é ligado ao tema. A escolha desse título tem muito menos a ver com a história dele e mais com a minha. Quando eu estava na graduação, uma das coisas que eu, entre tantas, uma das coisas que eu não conseguia mais fazer era ler por prazer. Existem coisas que você vai cortando da sua vida à medida que elas, você consegue viver sem elas. A primeira normalmente é a academia, para qualquer contexto, e aí você vai cortando outras coisas. E uma coisa que eu não conseguia fazer era ler, e eu sempre li muito. E daí eu mal conseguia ler o que era obrigatório para a graduação. Então, quando eu coloquei como meta de que quando eu concluísse o curso, eu queria passar pelo menos 6 meses sem ler uma frase sobre teoria da arquitetura. E eu queria muito voltar a ler por prazer. Uma pilha de livros gigante que eu fui comprando ao longo da graduação inteira e eu não conseguia abrir. Ou não conseguia passar a 10ª página. E esse foi justamente o primeiro livro que eu li quando eu concluí, quando eu consegui retomar essa vida de leitora que um dia foi voraz e agora e teve um momento de um hiato de leitura. Então, por isso, a minha dica é esse livro. Eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Acho que foi bem, bem produtivo. Achei muito... Nossa, ficou muito interessante, inclusive. Eu não sei o que falar mais, eu tô emocionada. É isso. Muito obrigada pela presença, gente. A gente que agradece, foi muito bom esse bate-papo, ouvir histórias diferentes. Acho que a gente só tem a agradecer o convite mesmo, né? E é sempre bom a gente conhecer a história das outras pessoas, pra gente ver também que a gente não tá sozinha, porque a maternidade é solitária. Muito solitária, então eu acho que se vocês, sei lá, amem suas amigas mães, por favor. Porque isso é uma dica. E não achem que as mães novas não têm capacidade para criar seus filhos, por favor. Não achem que as avós que vão cuidar dos filhos, e não chamem elas de uma criança cuidando de outra criança. Isso fica muito, isso é uma dica muito importante. Não faça isso com uma mãe jovem. Além de mim, o Polifonia é produzido também pelo Renan de Oliveira e a Luciana Marque, sob orientação do Carlos Pegurski. Eu queria agradecer a participação da Gislene, da Amanda e da Nara, vocês são incríveis. Queria agradecer também aos ouvintes, todo mundo que está curtindo e compartilhando, vocês ajudam demais a gente. A edição, ela foi feita pelo Renan de Oliveira e a trilha sonora é do Kevin MacLeod, do site incompetech.com. Os links e as referências vão estar todos na publicação, como sempre. É isso. Obrigada e até a próxima.